arrebentou se foi no vento. Sempre eu lembro, relembro de cada momento. Sequelas visíveis carrega até o fim da vida. Contas perdidas, quase se tornou suicida ainda no crime. Sanguinário sem piedade, não importava o quanto tinha, nada supria as vaidades. Escravo da adrenalina, muito eufórico, de fato as drogas eram combustível para seus atos. Já era observado diversos mandatos, não fazia diferença os anos na tranca puxado. Novo assalto programado, foi requisitado, primeiro a se apresentar independente do resultado. Sua mãe ali do lado implorava pro cê ficar, feita a promessa pra ela. Aí resolveu quebrar, não sucedeu o esperado, baleado por polícia. E hoje arrependido chora na triste visita. Tá do crime, irmão. Tá do crime, não compensa. Inesperado, destino travado das consequências. Eu tinha me esquecido, fui bandido. Catava sem dó, sem medo, tanto mal que eu fiz. Voltou em dobro pra mim mesmo. Lembro das missões realizadas, dos investimentos nas drogas, em várias armas da Titã pra R1. Foi um pulo, parceiro, quando vi já tinha carros, chácaras, terrenos, bens conquistados com tortura, ameaça, dinheiro, fruto de caixas, eletrônicos e cargas. Derramei sangue no trajeto dessa vida, matei um ganancioso na hora da partida. Um inferno é aqui, estou pagando na terra. Cicatrizes que não curam, sequelas. Pego me martirizando, vegetando e deprimido. Eu deveria ter morrido naquela troca de tiro. Tá do crime, irmão. Tá do crime, não compensa. Corre lágrimas dos olhos, sei que é tarde pra pedir perdão, mas mesmo assim imploro. Prometo, mãe, te darei uma nova vida. Tentei melhorar a minha, foi sem saída. Vida do crime é complicado, muitas vezes quem te ama é quem paga seus pecados. Me achava inteligente, planos arquitetados. Uma semana em cada casa, quilos eram revezados. Sua visita inesperada, eu não estava. Chute na porta, é a polícia. Você foi enquadrada, celular fala demais. Grampeada é embaçado. Minha mãe presa no tráfico e eu sendo procurado. Resumo em poucos versos essa história feita com sangue. Velório, uma trajetória escrita a bala. Ódio, rancor. E foi sangue frio, quantas vidas ele tirou, quantas almas levou, deixou o diabo satisfeito. A morte veio, te abraçou e teve o fim do mesmo jeito, assassinado. Vixe. Todo crivado de bala, seu pacto não evitou as rajadas de automática. De moto passaram, deitaram, você ali morreu com a 9 na cinta, sem chance de reagir. Já presenciei e resumi, é bem assim o decorrente da vida do crime, é o seu fim. Vida do crime, irmão. Vida do crime, não compensa. Não compensa, não, não compensa.